Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro. Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala. Tranque o leão na jaula. Panico. Microfone ligado. Não se pega. Ouve essa merda, senão vai estar desempregado. Panico. Sucesso. É, nós outros mesmo. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje é quarta-feira. É isso, Paulinha? Nosso Robert de hoje não é nem Renata Martin. Cadê Renata? Não tá aí? Tá no trânsito. Tudo bem, dona Marina Mantega? Então, Renata Martin não apareceu, 19 anos e modelo. Oh. Vejam vocês, que azar. Teve um cast. Perdemos, hein? A modelo não veio. Essa você não rasga, né? Essa você não essa rasga. Essa não vou rasgar. Que foi, Paulinha? Ai, Emílio, pode rasgar igual você faz com os outros ouvintes. Aí, foragida, vai um pouquinho. A Paulinha falou office boy. Rasga. Então você tá sendo. Você tem, você tem que fazer amigo. Exatamente igual você faz com os homens. Pra quem tá foragido, tá exigindo. Foragido é. Fica bem assim, quietinho, né? Não dá, tô aqui, tá. Fica quietinha, meu. Um foragido. Um foragido. Daqui a pouco baixa PF. Um foragido. É. Eu não quero. Se eu tivesse foragido, tá muito alegre. Fala. Não. Fala, eu fui tirar meu passaporte, perguntaram de você pra mim lá. Ah, eu não juro, por Deus. Eu só tenho passaporte italiano, meu. Não, mas pra Polícia Federal. Falou, e a Marina Mantega? Subiu do programa. Muito bem, vamos trabalhar. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Parabéns, bola! Não força a voz, irmão. Fala baixinho. Parabéns. Obrigado, por quê, Rabin? Foi pra uma cidade sem corrupção. Qual delas? Paunilha. Paulínia. É Paulínia com Baunilha. Não, é Brasília. Ah, de outra família. Ninguém entendeu. Minha voz. Vamos lá. Quem você convidou, Colby? Colby, Machida. Muito bem, hoje teremos Márcio Atala. Oba! Hoje, especialmente para a Paulinha. Como resistir? Nosso personal. Como resistir? Márcio Atala. Como resistir? Certo? Como resistir? E o Márcio fez lá. Ele esteve aqui fazendo o lançamento do negócio da cidade, né? Isso. Que foi Jaguariúna. Que ele transformou a cidade. Como resistir? Como resistir a Márcio Atala? Todo mundo emagreceu na cidade, será? Ele emagreceu a cidade inteira. Mas será? Todo mundo? Todo mundo. Até os boi estão pequenos. Aí, tá vendo como sério, tem... Filho? Não, emagreceu pra cacete. Você tá falando sério. Tipo o Julian. Tá todo mundo gordura. É. Emagreceu a cidade inteira. Você vai lá... Jaguariúna é tá todo mundo. Tá parecendo a Etiópia. Que magro. As carpas viraram peixe dourado. Todo mundo magro. É isso aí. Certo? É isso aí, bichão. É isso aí, bichão. Então hoje vamos arrumar um personal para a Paulinha. Como resistir? Pode arrumar um pra mim também. Como resistir? Você como resistir? Tem. Eu não tenho. Você não tem um personal? Ah, eu tenho uns que querem me dar. Aula, tem 15, meu. Para, vem com tá fazer de coitada. Tá sem dinheiro. Ela tá sem. O personal dela é o Stallone, que o pai dela paga. A Marina Mantega tá sem dinheiro. Ah, é? Eu tô. Nós que estamos com dinheiro. Nós estamos bem. Nós estamos uma loucura. Nós estamos, meu. Olha, eu vou te contar que eu tô com o Emílio que paga a conta dela. É, graças a Deus, que senão não teria dinheiro. O Bruno Galhaço é personal dela. Tá sem dinheiro, Marina? Eu tô. Ah, tá. Tá sem dinheiro. Sem dinheiro, sem homem, sem tudo, né? Sem amiga. Não, com amiga. Com amiga. Pelo menos eu tenho amiga. Muito bem. Então vamos trabalhar. Porque está começando o pânico aqui na Jovem Pan. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Aqui está ele, uma das pessoas mais influentes e respeitadas na área de saúde do país. Está com o projeto Vida de Saúde por Márcio Atala, que transformou uma cidade inteira. Dessa vez foi Jaguariúna para se mexer. Aqui está Márcio Atala. Querido Márcio Atala, que está hoje. Que lar lindo. Ele que é um cara famoso, rico, milionário agora, vendendo saúde, que é muito importante. E tem o... Falou. Ele é responsável pelo Bem-Estar, que é o portal onde tem dicas, tem informações, que é o bemestar.com.br. Autor dos livros Segredos do GNT, ele é o cara que emagreceu o Ronaldo. Porra. E quem emagrece aquela baleia merece um crédito. Mas já voltou normal. Já, mas emagreceu baleia. Fala, Bia. Bia, Bia, a nossa nova musa, o que você acha, Marcito? Tem potencial. Tá, tem, tá 23, tá 23 bem, aninhos. Tá gente, semivirgem. Gente, semivirgem. Auge do colágeno. Só conhece um homem, né? Semivirgem. Bia está... Nós estávamos querendo colocá-la como musa, mas Marina Mântega mexeu os pauzinhos. Sim, muito é. Influente, a gente vai fazer uma delação. Boa, Marina Mântega mexeu... A gente vai ver o áudio do Tutinha com ela. Tem Marina áudio. Mântega mexeu os pauzinhos e algo aconteceu algo aqui. Algo aconteceu? Mas, Márcio, e presença é também a foto do alemão. De biquíni no Instagram, que tá tudo certo. O alemão. Paulinha, eu trouxe aqui o alemão. É o personal da sua tenho mulher. Tenho medo do alemão. Não. O personal da minha mulher é Juvenal. Juvenal. O alemão é meu amigo. Ah, tá. E o alemão. O alemão é o seguinte: o alemão, ele foi personal de celebridades de Hollywood. Sim. Britney Spears, quem mais alemão? Poxa, tem uma galera lá. Tem uma galera. Você morou quantos anos em Sete Beverly Hills? Anos. 7 anos ele morou. São Diego. Por isso ele voltou. Caraca. Sim, parece o Luciano Huck bodybuilding. É uma longa história. É. Exatamente. O Márcio tem um pouco de culpa também. Exatamente. Ele voltou por causa do Márcio. Ele tava lá com a Britney. Ele legal, era... Márcio. Olha que estragado. Aí ele voltou pra me conhecer. E agora nós temos Paulinha. Vamos fazer um bloco especial. Como resistir, né? Como resistir? Como resistir ao Red German Boy? Ela tá ela viciada em polenta. Isso. Ela tá indo... No rehab não, da batata frita. Ela vai aniversário na hamburgueria. Como resistir? Não, e ela quer ficar no shape agora. Quer. Alemão. Tá certo. Vamos. Muito Milk bem. Milk shape. Mas o Márcio tá aqui. Ô, Márcio, você é o cara que faz as palestras, não sim. é? Isso. Você agora tem, eu tava vendo, um edifício que você tem salas de ginástica, que você faz consultoria. Gente, você virou um cara do bem-estar, da saúde e tal. Como é que foi esse negócio? Eu vi no Fantástico, teve lá, acho que semana passada passou a sua matéria. Como é que foi o projeto lá em Jaguariúna? É um absurdo, uma cidade, né? Uma cidade inteira. Na verdade, hoje quando a gente olha aí alguns dados de custo, de sedentarismo, sobrepeso, obesidade, deixou de ser um problema de saúde para ser um problema financeiro. O custo de sedentarismo no mundo hoje, 68 bilhões de dólares por ano. Pô, mas isso é bom. É bom? Uma gasta. Gasta não, gasta. Gasta doença, no hospital, no hospital. Exatamente. E passa a ser um problema, a conta não fecha certeza, mais. Com certeza. Então, quando eu fiz o Medida Certa, quando eu levei esses projetos, a gente está sempre tratando a pessoa e mostrando que é possível individualmente. Agora, quando você fala de um coletivo, as pessoas são muito diferentes, as realidades são muito diferentes e não existia uma política de saúde pública para combater o sedentarismo. Então, quando você procura aí ao redor do mundo, publicações científicas, você não encontra nenhuma referência de uma política de saúde pública. E aí eu fui, montei uma. E para dar validade a isso, eu chamei alguns colegas da USP e a gente foi também colocar essa intervenção na forma de um artigo científico. Mas a gente não sabia o que ia dar ou não. Então eu montei uma intervenção como eu imaginei que a gente conseguiria mudar uma população. E aí você tem que acessar desde o cara que tem mais condição a quem tem menos condição. E foi um trabalho muito diversificado. Então a gente, por exemplo... treinou todos os agentes de saúde. Então o cara vai na casa da pessoa, em vez de falar de dengue, chikungunya, óbvio que ele vai falar disso, mas ele também fala de estilo de vida. A gente treinou médicos e enfermeiros de UBS. Então essa população que não tem acesso à informação, no momento que ela vai numa UBS, ela recebia informação. E a gente também, via Secretaria de Esportes, turbinou um projeto que tinha lá, que era atividade física gratuita nos parques para essas pessoas. E fora isso, tiveram N tipos de ações que a gente fez. Visitei todas as escolas, dei palestra em todas as empresas da cidade, enfim. Ou seja, trabalhou que nem um condenado. Filha da mãe, Mano, difícil. Mudar uma cidade não deve ser fácil. E de resultado, quando você tem intervenções populacionais, a gente esperava uma resposta aí de 6% da população, porque é muito difícil, né? Mas 6% o quê? Emagrecer? Que muda hábito, é. Saúde, né? Que muda. E a saúde gente conseguiu atingir 39,40%. Caraca! Foi muito expressivo. Mas como é, o que aconteceu com os caras? Mediu o quê? Colesterol, essa bagaça? Bom, papo de velho, hein, gente? Papo de velho. Hoje, papo de velho. Existe, até o Ministério da Saúde divulgou, tem 3 semanas, é um questionário que chama Vigitel, que mede hábito da população. Então, hábitos de alimentação, hábitos de atividade física, peso, altura, e em cima disso que você faz. Então a gente fez um questionamento pré e um pós. Isso tem validade científica, 95% é assertivo essa intervenção do Vigitel. E aí a gente teve melhoras em todos os parâmetros de alimentação. Então você tem diminuição do consumo de gordura, de doce, de refrigerante, aumento no consumo de fibra. Você tem nos quatro aspectos da atividade física, a gente teve melhora. Então diminuiu quase 30% o número de pessoas que eram sedentárias e não são sedentárias. Aumentou a atividade física no lazer, no trabalho e em casa. Então todos os parâmetros que o Vigitel mede para ver como é a qualidade de vida, a gente melhorou. Se você pegar a população obesa de Jaguariúna, em média todo mundo perdeu 1,5 kg. Parece pouco, mas quando você vê que você mexe 40% da população e 60% não mexeu, a média tem 1,5 kg, é muito significativo. Sim, desses que emagreceram. É, a média mesmo. Enfim, o que eles perderam, se dividir pelo total da população, é como se todo mundo tivesse perdido. Pô, bacana isso. Mas acho que o problema. O que acontece com todo mundo é aquele efeito que faz parte da minha vida, que é o efeito Dominguinho Sanfoneiro. A gente é. Dominguinho. Muita estria. Nós somos sanfoneiros, né? A gente dá aquela emagrecida, mas a gente depois engorda e volta tudo. E até com quem você trabalhou, né? O próprio Ronaldo tá uma baleia, como o próprio Emílio falou. Não, e o Porchat também tá gordaço. Não colocar palavras. Eu estou falando. O Ronaldo está aparecendo. Palavras na minha boca. Eu estou falando. Fenômeno. É gordo, gente. Tá gordaço. Não, mas não tá igual ele era. É robusto. Eu falo da minha boca. Ronaldo é um touro. É um touro. O Ronaldo, é uma barriga dura. Você é gordo. O Ronaldo é um touro. Um touro. O próprio Porchat também. É. Então todo mundo acaba... Porchat é geleia. Porchat é meio rabinho. É meio rabinho. Eu tô sem voz, eu não posso me defender. Então isso acontece. E aí eu acho que é o quê? Um problema genético? O que acontece não, pro cara? Não é problema genético. Como resistir? Por que você emagrece e não consegue manter? Como resistir? Porque você não conseguiu manter aquilo que você fez. A disciplina que você passou. Né? Quando a gente fala de... Vamos separar as coisas, né? Primeiro, essa intervenção que você faz com o Ronaldo, com o Pojá, enfim, alguns mantêm, outros não. O ponto é, ali o cara muitas vezes faz um sacrifício absurdo porque está sendo filmado, porque tem a pressão da Rede Globo. Da população toda cobrando o cara. Ele quer fazer um bonito, né? Se a gente fizer um quadro aqui, eu lembro do Bola com o Vesgo. Eu emagreci 14 e viajei e engordei 15. Bola, beleza. O que eu sempre falo. O rei do Frevinho. O que eu sempre falo que funciona é uma coisa que você vai mudar hábito. Por isso que essa intervenção é legal, ela nos pega em cima de peso, sim. Ela vai em cima de mudança de hábito. Então, quando você fala de uma dessas pessoas, ok, são pessoas que têm acesso a fazer, que têm acesso à informação. Quando a gente está falando de 80% da população que passa dificuldade, que não tem nenhum tipo de informação, que nunca vai ter um professor... Se esse cara não for instruído pelo OBS, se o governo não proporcionar o mínimo de movimento para esse cara, não Nunca. Tem saída. Quebra. Já está quebrado, quebra mais ainda. Né? Então, é uma intervenção diferente. Quando a gente fala de mudança de hábito, por exemplo, a gente não fala só da atividade física programada, que é essa de academia, essas coisas. A gente fala, por exemplo, de quebrar tempo sedentário. Então, a cada hora ficar em pé, acumular passos, subir escadas. Então, a gente consegue mensurar tudo isso. Todo movimento conta. O nosso corpo, ele reconhece movimento. Se alongar também ele, conta. Ele não reconhece a academia, parte. Sim, lógico. Então, você... Bom, para mais saúde. Para pra pensar, 1989 no Vamos Brasil. Lá. Você tinha menos de 1% da população em academia. Hoje, você tem 7%. Mas, em 89, o Brasil só tinha 13% das pessoas acima do peso. Porque as pessoas se movimentavam muito tinha mais. Menos McDonald's. Tinha menos, Wi-Fi. Tinha menos tecnologia. Né? Você não tinha celular. Saia pra social. Nem tinha tanto carro. Então você tem que entender, quando você fala de saúde populacional, essa mudança de estilo de vida, de comportamento. Você vai em Amsterdã, você vai em são países de primeiro mundo. Marofa né? liberal. Lá, o cara pega, ele anda de bicicleta e a pé. Verdade. Na capital, você tem mais pessoas andando de bicicleta e a pé do que carro. Foi uma política de saúde pública, não foi levar o cara pra academia. Agora, por exemplo. Tem que criar estratégias de acordo com a cidade. Zé Rocão, ontem, tá? Zé Rocão, Zé Rocão. O cara tá parecendo uma pamonha. Não, é porque aconteceu um negócio comigo ontem. Você tá por gordo. Você tá gordaço, Rabinho. Eu vou explicar. Tá redondo. Ontem, por exemplo, pera aí, ô Geleia. Ontem, por por exemplo, eu fiz natação, eu tava bem. Meu corpo é sanfona, que nem o do Paredeira. Eu tenho o mesmo corpo do Ferrugem. A gente engorda fácil. Então ontem eu fui gravar uma matéria pelo Pânico à noite e eu tava meio sem voz. Aí eu tomei um shotzinho de uísque sem gelo. Para se embeber, Dé. E na porta da festa. Fuma três maconhas. Parei de fumar. Aí eu tomei, isso fui eu. Eu tomei um copinho de uísque. E eu tive que voltar pra minha casa, né? Encontrar minha esposa. Pra ela não perceber que eu tava bêbado um pouco de uísque e com bafo de uísque, eu liguei pra ela e falei, ei, amor, o que, que tem em casa? Ela falou, aqui tem uma sopa. Eu falei, poxa, que saco, né? E aí eu acabei indo no drive-thru do McDonald's. Comendo aquele... É só pra tirar o bafo, né? Pra tirar o bafo. É, lógico. E comendo aquele novo sanduíche mexicano. Que ele... Não é fazendo merch. Não tá eu fazendo merch. Quase nada. Quase nada. Fala os ingredientes. Daqui a pouco ele vai fazer merch de maconha. Dá os ingredientes do sanduíche agora, Lanchonete americano. É, dá tudo, Vai falar dois hambúrgueres, alface. E o whisky era Red Label. Eu só tô falando isso. Desculpa. Eu só tô falando isso pra dizer porque eu acordei. Bonito. Não, eu acordei culpado. O meu volante tinha guacamole no meu volante, juro. E eu tô me sentindo um porco. Ainda você comeu dirigindo. Eu acho que a culpa disso é da minha mulher. Então, tem dois culpados além de mim. Não existe um drive-thru 24 horas de sopa e comida fitness. Só tem McDonald's. Não pra tem quem tá acordado de madrugada. E as esposas fazem a gente engordar. Discorra sobre o assunto. Mas ela não fez uma sopa. Posso falar uma coisa pra você em cima disso? Pode. Você está demitido. Estava eu, convidado de Marina Mântega, nos Emirados Árabes. Sim. Pois né? Estávamos lá pelos Emirados e tal. Onde é os Emirados, Índia? Os Emirados. Tá chovendo? Você não sabe o que é isso. Estávamos nos Emirados Árabes e notando algo que está acontecendo com a população daquela região. Digue. O que acontece? Os caras lá agora, eles estão apaixonados por McDonald's, por junk food, por essa comida de... Essa que tem. Sim. Rápida. Comida rápida. E os caras ficaram alucinados e tão umas puta baleia. Os árabes? Os árabes, sim, cara. É mesmo. Só que os árabes, eles perderam noção, porque eles pedem McDonald's 4 vezes por dia. Nossa. Então eles só estão comendo esse negócio. Almoço, o tempo... café, janta, tudo. E o que engordaram, o que eles estão gordos com esse negócio, quer dizer, a alimentação, ela conta muito, né? Ela tem muito... É, bicho. Olha aí. A alimentação... Elas são os porpetões. Então, a alimentação, ela conta... Principalmente porque a gente não se movimenta mais. Se você pega... Mas você acha que é só isso? Opa! Se você pega, por exemplo... vou dar dois exemplos. Os estudos aí mostram que desde a década de 80, por exemplo, para cá, a média de calorias consumidas não aumentou. Se você parar para pensar na década de 80, você comia chia, amaranto, linhaça, você não tinha nada disso. Não tinha adoçante, né? Chegou no final. Mas isso é meio viadagem, não é? É meio moda. Esse negócio de linhaça, os caras vêm agora, tem outra nova aí. Isso não vai resolver. Qual é a nova agora? Óleo de coco, manteiga ghee com canela no café. Agora a gente fica sem comer 24 horas, é um jejum intermitente, judaico. Que ele vai falar que é bom. É bom, não é? Um dia sem comer vai emagrecer? Claro que vai emagrecer. Fica uma semana sem comer. Fica uma semana sem comer, você emagrece rapidinho. Vamos fazer o regime do Sérgio Cabral, né? Secou também. Cabral secou. Também é um bom jeito de emagrecer. Quem aguenta ficar daquele jeito? Mas hoje em dia não é chato. Não, você pega esse pessoal aí que você vê em Twitter. Chato demais. Meu, é só. Ó, você tem que comer. 2 grãos de linhaça, 3 castanhas, 1 clara de ovo, 6 pedaços de peito de peru. Pô, é chato. Então, café da manhã, manteiga e óleo de coco. Isso não pode ser um café. Vida de hamster. É um castigo. Café feijão no café. Manteiga. Pão, manteiga, café não preto. Pode. Vitamina de abacate. Não, fazendo aí fica chato. Pão integral. Aí é melhor fala, do que o pão coisa. Eu vou fazer um negócio. Aí você lê os negócios e fala, bicho, eu não vou fazer isso. Vai. É muito chato. Isso é muito legal, Bola. Porque o que a gente tenta fazer lá é que o cara faça o que é possível ser feito, entendeu? É uma alimentação de verdade. É pão, é leite, é arroz, é feijão, é comer mais esse tipo de coisa. E, obviamente, se ele for comer mais industrializado, como o Rabinho comeu ontem, isso tem uma quantidade de calorias absurda, né? Mas a gente sempre dá um segundo exemplo, que é do Phelps. Todo mundo viu o Phelps, bonitão, na Olimpíada. Cara seco, né? Sim. Ah, mas o Phelps, porra, o que ele treina? Ele nada, 6 pau por dia. Mas também quantas calorias ele come por dia? Se ele lançar a dieta do Phelps, ele deixa o mundo obeso. Ele come 12 mil calorias. É só o que ele gasta. O que ele gasta. O ponto, Emílio, a gente não tá gastando. Então, se a gente não se preocupar com a alimentação, ferrou. A grande parte da população não gasta mais. Né? Em década de 80 eu dava 10 mil passos por dia. Hoje eu dou 2.200. Essa é a média do brasileiro. Entendi. Então a gente deixou de queimar 300. Muito Uber, muito Uber. Você não anda mais. Muito Uber barato. Uber bom. Barato. Diz que o país tá em crise. Você não acha um táxi na rua, tá todo mundo pegando táxi. E assim, isso é um fenômeno mundial, viu, do aumento de peso. Eu vou fazer um documentário agora esse ano, onde a gente viaja 6 países do mundo pra mostrar essa situação do sedentarismo. Somália. Boa, Thala, queria te fazer uma pergunta. Posso? Como resistir? Como resistir? Não, depois eu faço essa. Na verdade, eu percebo o seguinte, queria saber se é real essa minha percepção. Não, sua, você tá no shape que você pode... Eu quero fazer parte da elite. Senhora Batata tá impossível. E aí, a idade dela, ela tá bem. Eu percebo que quanto mais dinheiro a pessoa tem... mais magra ela é. Você pode perceber pela essa bancada que o mais magro, no caso, é o Emílio e a Marina, que são os mais favorecidos. É verdade. Eu sou porque eu subo essa merda dessa escada todo dia, desde o dia que o Márcio veio aqui. Todo dia eu subo de escada essa porcaria. Eu subo de escada. Entendeu? Por isso que eu não emagreci. Eu quero saber se a obesidade está ligada à classe social, porque a pessoa tem mais informação. Por exemplo, lá em Bertioga. Eu tenho casa lá. Ai, tem casa em Bertioga. Do lado do condomínio. Quer dizer que você é rica, que você tem casa em Bertioga. Emprestada da Galisteu. A Paulinha na praia. É, lá em Bertioga, no meu... Paulinha tá de biquíni. Do lado do condomínio. Ela quer humilhar a gente aqui, ó. Sério. Do lado do condomínio dos boys, as pessoas caminham, tem um shape bacana. Aí, do outro lado, que é mais ali onde eu fico, a galera tá lá, gordinha, tomando a cerveja. Então, eu queria saber se a obesidade ela tá ligada à classe social. Felicidade. Quando você pega, por exemplo, a população bem menos favorecida, vou te falar por Jaguariúna, escolas públicas. As escolas públicas, índice de crianças acima do peso, 30%. Escola particular, 50%. Então, nesse caso, entendeu? Acho que quanto mais humilde a pessoa, ele tem mais dificuldade de alimentação, ele acaba tendo que fazer muito mais movimento. Eu acho que é ao contrário. O pobre é mais magro. O pobre é correria, acorda cedo, a empregada fica em pé no olho. A empregada doméstica é gordinha. Carrega quem? Não, mas a maioria das empregadas domésticas são gordinhas, elas não são magrinhas. Como você é elitista, não, Paulinha? Mas você pega, por exemplo... Você pega o Rio de Janeiro, quando antes dessa época Lula aqui, que, enfim, a classe C cresceu muito, o Rio de Janeiro saiu de ser uma das cidades mais magras para ser uma das capitais mais obesas. Bombadas. Isso a gente sempre relacionou a um aumento de poder financeiro. Pão, o cara pode comprar lá o... É o risoto que faz isso. Uma comida melhor, ele vai comer... vai tomar sair do ônibus, vai pegar enfim. Isso. Mas aí, por exemplo, você acha que a solução então seria... Seria todo mundo ficar mais pobre, vai emagrecer. Lógico. Vocês estão loucos. Por exemplo, Paulinha, você está louco. Eu entendi o que a Paulinha está falando. O casamento que a Paulinha vai, por exemplo, casamento de rico, tem uns bagulho que ninguém come. Tem pouquinho. Salmão, um negócio. Uma porção pequena. Caviar. O casamento da Paulinha é pastel. Coxinha. Quis, hambúrguer. Eu entendi o lado dela. É que nem a Amanda. A Amanda, ela chega aqui de manhã... Nossa, ela tá uma lariqueira. Ela come uma coxinha. Não, coxinha fede, hein? Ontem ela meteu 3 pratos de macarrão na festa que eu vi. Por que você come coxinha de manhã, Amanda? Desculpa fazer essa pergunta, é até indelicada. Seria entorpecente? Mas é algo que eu falei, porra, não é possível a pessoa não, é que assim, comer uma... Mas essa coxinha... Essa... É uma topzera. Eu acho que nos Estados Unidos tem um pouco disso, sim. Porque a alimentação natural lá é um pouco mais cara. Nos então, Estados Unidos? Holy food. Então, pra você comer fast food lá, você... Geralmente é o pessoal com... Mais barato. É verdade, cara. Tem um tipo mendigo no McDonald's. Ele vai lá, 3 Big Mac... 3 dólares e você compra um sanduíche. Então tem um pouco disso lá, sim. Agora, tirando fast food, quais são os alimentos, por exemplo, que você deve evitar? Tipo um peito de piroca, que tem muito peito sódio. Peito de piroca sempre. Não, falam que peito de piroca. Peito de piroca é uma coisa que falam que tem muito sódio. Fala, você acha Bia, que emagrece? Que acha, a Bia, Bia, ela come todo dia. Bia, eu já vi ela comendo no Bia, Constantino. Eu vejo jeito. A Bia. Ela chega, ela pede um beirute. Sim. Ela fala, por favor, eu queria um beirute. Ah, beirute, que beirute você quer? Com peito de piroca. E mussarela de buça. Ah, mussarela de buça também. Gostoso, gostoso. Algo que não poder. Vamos deixar, porque tem menos calorias. O Marcião gosta, ele tá feliz. Eu como muito mal. Sódio. Muito mal. Eu como chocolate o dia inteiro. Eu sou péssima, não sou um exemplo. Mas você é o exemplo. Você é jovem, Bia. Ah, você é o calma. Exemplo da. Como é que chama? Que juventude. Tá não, é o não é colágeno. Colágeno, tem muito. Ela só tem 20 anos, Emílio. O você... que é? Ela tem 20 anos, velho. Sorte dela, azar o seu. É. Então, mas. Marcha Tala. Mas você vai na academia? Eu tento correr 10 minutos todos os dias. Mas 10 minutos? Porra. Mas já há 4 meses eu tô tentando mudar minha vida. Mas você quer mudar pra quê? Pra ficar mais gostosa? Não, pra ser saudável. O que, que é ser saudável? Você tá super consigo, saudável. Eu não tenho o pique que você tem, não consigo não, mas correr. Eu sou. Eu não consigo subir escada, eu fico morrendo e eu tenho 23 anos. Então, mas começa subindo aqui. Vai devagar todo dia um pouquinho. É difícil, eu sou muito preguiçosa. É porque é isso. Tudo é muito preguiçoso, é difícil começar. Não, não é, é isso que você falou, é verdade. O ser humano, ele é poupador, ele é preguiçoso mesmo. Ele tendo a opção de não fazer esforço, ele não vai fazer esforço. Isso é do ser humano. Então, se você não... Se a gente começar agora a não ir para um módulo consciente, seja por benefício próprio, porque vai dar errado essa conta para todo mundo... Ninguém vai fazer nada. É muito mais gostoso você ficar vendo Netflix no sofá do que você sair pra correr. Mas, ô Márcio, uma da né, principalmente São Paulo, passeio de paulista é almoçar e jantar fora. Olha, você não vai emagrecer, esquece, velho. Como existir? É prazeroso, né, alemão? Você sair pra jantar, alemão, você comer uma comida gostosa, uma pizza, um hambúrguer. É gostoso. É gostoso, né? Faz e aí, parte. E por exemplo, eu no meu caso. Ai, eu tô com colesterol alto, com açúcar alto. Tá e... beleza. Ah, pelo pau. Então, eu sou pré-diabética, só minha conta que diabética, não tá alta. Oh, tá eu pré-diabética e eu... Pré-diabética? Com... É. Daqui a pouco você amputa o dedo, igual o Bola. O Bola já amputou dois. Eu tô dois. Eu tô meio Lula no pé, eu tô. O Bola já me deu uns conselhos. E, embora eu tome muito sol, eu tenho falta de vitamina D. Tá. Ou seja, a coisa tá feia. E aí eu tô tentando fazer com nutricionista, me matriculei na academia, mas só fui duas vezes. Enfim, é muito divino. Comprei toda a farinhada, tipo... Farinhada. Farinha de linhaça, semente de girassol, comprei tudo. Você não compra um jazigo? É difícil você resistir. É sério? Um jazigo? Compra um caixão. Tem plano. Você tá fazendo uma tem plano. Se você comprar farinha, compra um caixão. Mas... Tem plano. Mas acho que assim como eu, outras pessoas têm essa dificuldade, porque é difícil você mudar hábitos, quebrar, de, né? Mudar hábitos é difícil, mas, por exemplo, você se matriculou numa academia. De repente, o primeiro passo para você é exatamente criar o hábito do movimento. Pode ser as escadas, o Emílio foi o exemplo aqui dentro, né? Talvez mesmo, naquele momento ele ir para uma academia ou começar a correr no parque era inviável para ele. Então, criar o hábito é o primeiro passo que você tem que dar. Então, na hora de mudar o hábito, escolha qualquer atividade física que você dê regularidade. Mais importante do que intensidade, qualquer coisa no começo, é a regularidade. Porque só com a regularidade você vai criar o hábito. Seu corpo é muito eficiente, logo ele se adapta a esse estímulo e você vai se condicionar. Criou o hábito, você procura coisas... Enfim... Agora, mas os caras, não gostam... Tudo conspira... Pra você não fazer verdade. E agora? Os amigos, principalmente, porque você vai na hamburgueria, como foi o meu caso. E fazem então, bullying comigo agora. Aí você fala assim, gente, vou pedir uma salada. Não, pede um hambúrguer. Adianta, por exemplo, ela comer o hambúrguer, depois que ela saiu desse aniversário, ela vai e corre 10 quilômetros no parque? Adianta, não adianta? Porque eu faço isso. Eu vou numa festa de aniversário, eu como tudo que eu quero, eu saio de lá e eu vou correr 13 quilômetros. É, depois fica 3 dias sem comer, é lógico que adianta. Não, eu corro 13 quilômetros. Tipo, outro dia eu fui no aniversário de criança de uma amiga minha, eu comi tudo que tinha e mais um pouco. Mas você comer tudo é um quindinho e um quibe. Não, não é. Eu como três pastéis. Eu nossa, como. Nossa, eu tenho, eu e aí depois você faz sua atividade aí física. Aí eu chego em casa e vou malhar. 13 quilômetros no mínimo. Então, mas depois da festa. É claro. Pra pessoa que não tem o hábito de fazer atividade física, o iniciar é muito difícil. Por isso que qualquer mudança, principalmente quando a gente tá falando populacional, a primeira coisa é você começar a colocar hábitos que você consiga manter por muito tempo. Então, existe até a Rita Lobo teve aqui, acha, enfim. Ela tem uma linha de você comer 60, 70% dos alimentos, que a gente chama de in natura. Que é isso? Arroz, feijão, carne, leite, enfim, alimento de verdade. Quando você tem esse tipo de alimento, obviamente, ou você vai adicionar sal, açúcar, ou você tem esse controle, né? Quando você pega o industrializado, ele já vem rico em sal, açúcar e gordura. Então, naturalmente, você tendo uma alimentação mais in natura, você come mais fibra. Então, acho que o primeiro passo para quem está muito distante aí da boa forma e quer mudar um hábito, é para alimentação buscar uma coisa simples. Vou mais em alimentos de verdade. E de atividade física, tentar incorporar um que ele consiga manter regularidade, para depois evoluir. O primeiro passo, ele é o mais difícil. Não adianta o cara estar sedentário e falar, pô, eu vou lá no CrossFit. Ah, agora eu mudo. Não vai mudar. Vai mudar em uma semana, né? E quer mudar em uma semana. O cara que come só fast food, vai dar linhaça para ele? Quanto tempo vai durar? Só se tiver um Mac linhaça. Ele fuma linhaça. E às vezes que a pessoa vai no banheiro ao dia, conta com o metabolismo acelerado ou não? Sim, conta, né? Você tá eliminando. Não, mas você é diferente. Você que tá meio já lá. Você tá largado. Querida, você tá largadão. Você não tem mais o esfíncter. O intestino workaholic. Ele perdeu a rolha do poço. Ele come e já vai no banheiro direto. Na cidade já não. Então lá. Amanda tá brava, Amanda. Não tô brava. Chamada de gorda. Não, você falou que eu como uma coxinha. Não, eu já vi. Sim, isso acontece. Eu tinha emagrecido sem gordura de novo. Olhando aquilo. Não é diariamente. Outro dia tava no cheiro de defunto, que era esfirra dela que ela tava comendo. Eu sou uma pessoa. Deixa ela falar. Eu adoro comer, de verdade. É a coisa que eu mais gosto na vida. Só que eu não tenho limite, eu sou compulsiva, porque eu sou ansiosa, etc. Então, o que eu faço? Eu não tenho comida na minha casa. Tanto ontem que o Daniel, a gente gravou, eu comi 3 pratos de macarrão. Numa porque festa. Não tem comida na minha casa. Isso, né? Ela pega brigadeiro, mistura. Pego tudo. Mas então, não tem comida. Ô, Dilma, na minha casa. Aprende a cozinhar, pô. Porque se eu deixo na minha casa, eu vou ficar comendo o dia inteiro, eu vou engordar. E isso da coxinha é porque eu realmente amo coxinha, amo comida. E às vezes dá uma vontade louca de comer coxinha. E aí você não consegue aumentar o nível de atividade física seu no dia? O quê? Aumentar a quantidade de movimento. Ah, eu vou a pé no metrô. Caminho sem as escadas. Metrô. Então, já que você sabe disso, você já adotou uma medida muito inteligente, que é não ter a comida em casa, né? É, então, mas assim, eu almoço. Não, mas adianta, não adianta. Aí come 3 uma lariqueira. Eu não como, sim. 3 pratos de macarrão. Não come, ela come que nem uma porca. Mas eu como 3 coxinhas. Parece hipopótamo. Isso é mentira. O negócio da coxinha é porque às vezes me dá uma vontade maluca de comer. Mas como lidar com essa compulsão? Como porque lidar? Eu também tenho. Como existir uma coxinha maravilhosa da Por exemplo, eu sou uma Amanda. Eu como, e aí não é que eu como e falo assim, ah, vou no parque caminhar, vou correr, vou na academia. Não, Rolando. Já que eu comi, ah, então dá aí um sorvete. Não, aí você já avacalhou. Então, mas você sabe o que acontece? Por vocês são doentes. São. Vocês são doentes. Não, então mesmo, é compulsão. A maioria das pessoas são como nós. Não são, a maioria não é assim, não. Sai pra correr 10 km. Não. Se não fosse assim, a população não estaria obesa. Eu tô falando pra você, deixa eu falar. O que eu tô falando pra você é o seguinte. Existe um fator também, professor Márcio Atala, pode falar melhor que eu, que há o fator emocional também na comida. Sim. Porém, se você começar a correr, eu, por exemplo, também não sou lá uma pessoa muito sã. Da minha própria cabeça. Que bom você falar isso. Aí também não sou uma pessoa normal. Finalmente se reconheceu. Mas você pode. Mas você pode canalizar para um outro lado. Sim, por exemplo, agora eu, quando eu venho nas minhas escadas e vou abrir aqui para vocês, o que acontece? Eu venho pelas escadas, eu demorava 5 minutos para subir, aí diminui para 3, para 2. Agora eu quero apostar corrida com o elevador. Ou seja, caraca, eu estou desafiando a máquina. A tecnologia. Eu estou desafiando o elevador. Mas calma, deixa eu entender. Quando eu chego no prédio, os caras falam: puta, lá vem o louco. Lá vem o louco correndo com o elevador. O louco da escada. Mas, quer saber? Que se dane. Mas tá aí. Tá aí a diferença. Aí fica lá junto os caras, lá vem o louco. Ou a tela, por mas tá aí a diferença. Que da última vez que você veio aqui, você sobe de escada. Isso. Eu comecei. Eu conseguia falar no programa meio-dia e 40. Fôlego, voltava meio-dia e 40. E o bola vai acendendo o Marlboro na terceira escada. Eu subia, o nego achava que eu tava morrendo. Eu chegava suado. Samu já. Porra! Aí eu conseguia falar meio de 40 só, meu. Olha que o fôlego voltava. Não faz nada de exercício, bola? Eu faço com a mão. Como? Muito bem, eu vou tocar uma música agora. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Pra você no Instagram do Márcio, é arroba Márcio Atala ou Alemão. Você tem Instagram ou não? Tenho, Alemão Personal. Alemão? Eu preciso. Isso é muito clichê. O alemão é personal. Não dá pra brincar. O alemão é muito bravo. O alemão é top. Parece o Luciano. Daqui a pouquinho. Eu pergunto pro alemão. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Entra lá no Márcio Atala. É Atala com dois L's. E também tem o bemestar.com.br. É um portal do Márcio. É Bemestar, com S de estrela, Star em inglês, Bemestar. É, lá tem muitas dicas também para você que tá fazendo... Tá afim de fazer essas coisas. Mudar sua vida, sedentária. Melhorar sua vida. Você gordaça. Eu, por exemplo, vou dar uma fumada em homenagem ao Marcião. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta. Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico. Fique conectado na Jovem Pan, a toda hora e em qualquer lugar. E o melhor, tudo isso ao alcance de um toque. A maior e melhor rádio do Brasil também tem o mais completo aplicativo. Milhões de ouvintes já baixaram. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan em todo o país. Mais de 40 web rádios de vários estilos musicais. Playlists de grandes artistas. Mas presta atenção, hein? É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. 100.9. Jovem Pan, 100.9. O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção. Eu fui lá no Lula dizer ao presidente Lula, eu não sei se o senhor tem a ver com isso ou não tem, o quanto o senhor tem. Como ele tinha dito que a conta era do Lula, né? Eu falei, vou falar um negócio aqui. Nós estamos fazendo a doação, nós somos o doador e essa conta nossa já passou de 300 milhões, hein? O senhor está entendendo a exposição que vai virar isso? Empresário Joesley Batista, proprietário da JBS, em depoimento ao Ministério Público Federal. O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção. Jovem, jovem. Cold enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold. Every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You wanna hop with me? Acting like we're not together. After everything that we've been through. Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. When we're kissing, feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. Ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different, yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know. So cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. I Não esquece que nós estamos transmitindo o Pânico com imagem. Pânico também é TV. Ligue seu iPad, celular, computador ou assista a gente no aplicativo da Jovem Pan ou no jovempan.com.br. Jovem Pan. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre aqui no Pânico. Márcio Atala está aqui. O Márcio Atala, que você conhece lá do Bem-Estar, do Fantástico, o cara que emagreceu o Ronaldo. E ele fez agora um negócio muito maluco. Ele emagreceu uma cidade inteira. Ele fez um projeto Vida de Saúde, que é a cidade de Jaguariúna, no interior do estado de São Paulo. Ele colocou a cidade para se mexer, combatendo a obesidade, o sedentarismo. E a gente está falando com o Márcio aqui sobre saúde. E a Índia tem uma dieta, Índia? É isso? Já tem a dieta. Qual é a sua dieta, Índia? Eu tenho uma dieta que eu faço. Agora eu como muito, muito mesmo, né? Porque agora eu posso. Tem... Por que você pode? Porque agora eu tenho um dinheirinho pra comer a mais e tudo mais. Eu engordei, mas eu cansei de fazer a dieta do pão. Do pão? Como é que é? A dieta do pão que o diabo amassou. Sem fazer piadinha. Não, mas ó, falando. Ela é não, é stand-up do pajé agora. Ela bolou. Mas aproveitando que ela tá falando de pão, eu acho que realmente o pão. Pra mim. Não, pão é gostoso. É muito. Pão com azeite, dá aquela chuchada. Um salzinho. Mas o carboidrato em si é uma coisa que eu sei que você tem que comer um pouco. Mas se eliminar a farinha branca, dizem que é uma dos maiores. Pô, pão, pizza, tudo que é isso, é uma coisa que engorda pra cacete. Por que que engorda? Porque pra mim engorda muito, cara. Ai, meu Deus do céu. Pão não engorda? Aquele pão na chapa, você comer pão pra cacete. Você come o arroz. Pão, depende do quanto você come. Arroz, adorei isso. Um japonês come, em média, 100 quilos de arroz por ano. O brasileiro come 40. O japonês é, magro. É o povo mais magro do mundo. Lutador e o que mais sumô. Vive. 40% das calorias do japonês vem do arroz. Mas tem açúcar, saquê, tem uma porrada de coisa. E é o povo que mais vive, 83 anos e meio. Mas é o estilo de vida como um todo. Eu não tô falando que o arroz vai te fazer compreende, viver mais. Compreende. Não vai te emagrecer. Não é uma coisa só. Não é uma coisa, exatamente. Você tem que fazer uma disciplina, é tanto isso. Da alimentação quanto do exercício, juntar tudo e o que for possível. Aí o cara não adianta querer bolar uma dieta, porque você não vai seguir. O cara chega pra falar, ah, é o pão. Ah, beleza, é o pão. Aí quando você vai ver, o cara é todo errado. É o pão com Nutella. É o pão. É o pão com Nutella. Entendeu? Então, não dá pra você eleger um ou outro. Essa história do arroz é muito, muito bacana, porque começou uma corrente aí na internet que o arroz tinha que... O arroz branco, não pode. Eu falei, peraí, o japonês? Aí fui atrás desses dados. Eu acho que é porque você come o integral e o integral tem fibra. Então já te ajuda um pouco. Te ajuda em quê? Eliminar. Isso é laxante que você toma, amiga. Então, isso que ela falou é legal. Muita gente fala de comer fibra por causa do índice glicêmico, né? A velocidade que o açúcar chega no sangue. Só que quando você pega, por exemplo, um pão, farinha branca, vai um pão francês branco, você não vai comer ele puro. Na hora que você colocou uma manteiga, que você colocou um queijo, você colocou uma fonte ou de proteína ou de gordura, naturalmente o índice glicêmico já diminui. Entendeu? Então, comer fibras é muito bom. Essa é uma das regras da OMS. Aumente o consumo de fibras. Por isso que se recomenda que a pessoa coma o pão integral, o arroz integral. Hoje também é uma confusão. Mas você tapioca. Comer o branco, você... Hoje em dia esse negócio... Tapioca é besteira. Eu ia falar, hoje em dia esse negócio... Hoje em dia o bagulho é um vilão. Daqui a 3 meses, olha, não, é saudável. Não, o glúten. Isso aí. É, o glúten. O glúten agora ovo. Já sabe que... Ovo, café... Dieta sem glúten aumenta risco de diabetes, não sei o que. Ô, Emílio, eu tenho uma pergunta pro alemão. Eu sou da dieta CCC. Café, cachaça e cigarro. É uma delícia. Aí você emagrece. O Emílio, eu tenho uma emagrece, pergunta. Você emagrece fácil. Emílio, posso fazer pois uma não. Pergunta para o alemão? A Paulinha emagrece. A Paulinha tá louca com o alemão, Emílio. Ah, você gostou do alemão. Sentar no colo. German Boy. Arroba no Instagram. German Boy. Alemão, alemão, alemão personal. Certo, alemão? Eu não interessei com esse negócio de celebridade. Você não sabe quanto custa a hora do alemão. Por isso que eu vou aproveitar. Você emagrece de tristeza. Se fizer um agachamento com o alemão, você nunca mais volta, viu, Paulinha? O alemão você emagrece de tristeza na hora que você paga, né? Na hora que você vê a mãe. Mosca direta com o alemão. Gente! É instantâneo com o alemão. Ó, eles estão falando por eles que eu sou uma mulher casada e bem casada. Mas taradíssimo. Parece um homem casado. Eu queria perguntar o seguinte, você que cuida de celebridades internacionais, me interessei por isso, Britney Spears, enfim. Então, aqui conversando com o Evandro, tem a Kelly Osbourne. Kelly Osbourne. É, putz, eu até colei foto dela no meu armário do antes e depois. É sério. A Kelly Osbourne. Parece ela antes. É o seu exemplo. É, eu e a sua mãe. É o antes e o pra sempre. Boa, Paulinha, boa. Voltando, ela era bem gordinha, né, muito gorda. Kelly Osbourne. E ela emagreceu muito e ficou muito bonita. Inclusive, sigo ela no Instagram. Enfim, um beijo, Kelly. E aí, eu queria saber... Como resistir? Eu queria... Olha a diferença. Olha, Emílio, a diferença. Pra quem tá em casa, depois pode ver no... Aí teve lipo até com vaporinho. Se inscreve. Aí eu queria saber como que essas celebridades mudam tanto de corpo. Se é o atividade física, se é alimentação, ou se às vezes não... Operação. É só plástica. É plástica. Porque às vezes a gente olha e fala, se ela conseguiu, eu consegui. Eu vou conseguir. Dinheiro. Colo lá a foto no meu armário e... Né, mas aqui tem o Dr. Então, Ray. A gente não tem essa... Dá pra saber exatamente o dia a dia dela. É lógico que ela deve fazer atividade física, deve se cuidar, mas existem outras coisas que a gente não tem muito controle do que ela faz, né? O que ela toma, no caso alguma das coisa de alguma cirurgia. Cuidou. Deixa ele falar, velho. No caso das celebridades que você cuidou, tipo Britney Spears, você vai lá e dá um treinamento específico pra ela... Não, ela tem... Isso aí é o seguinte, as pessoas têm os trabalhos que elas precisam fazer, elas têm aquela meta para cumprir. Então, como o Márcio falou, quando ele pega alguém do Medida Certa, ele precisa... É, ele tem aquela meta de alcançar em 2-3 meses. Então, ela vai fazer de tudo. Uma avaliação. Para se preparar para o show ou para o que ela precisa fazer. E depois, ela vai ter um tempo para descansar, para voltar para a vida dela. Se ela não seguir essa rotina, ela vai voltar para... Pra tudo que ela fazia antes, vai comer mais, vai voltar pra rotina normal. Ô, Paulinha, esse é o problema, filha. O problema. Jamais serão. É que você precisa fazer todo dia, filha. E é um inferno. É complicado. Exatamente. Entendeu? Esse é que é o inferno. Faz amizade, mas dá uma ali. O Evandro também, você engordou muito, Evandro. Engordei, mas comecei a emagrecer. Por quê? Porque a internet tá me ajudando. Querido, eu perdi 2 quilos. O cara falou pra ele, me come. Eu baixei a playlist, e eu vou caminhando a pé fingindo que sou a Madonna. Vou cantar nas músicas da Madonna, o pessoal acha que eu sou louca, mas sou mesmo. E vou a pé. Quando eu vai a pé pro drive-thru. Vou na drive-thru. Eu não vou não, irmão. Eu caseira. Tá? Não venha me julgar. E vou a pé, tipo, mas você engordou quantos quilos? 70. Tinha engordado 7, perdi 2. Mas você. Mas... Ah, para, fala real. Parece? Tem 15ão aí, amiga. Fala real. Fala real. Quando o cara fala pra ele, me come. Por que você engordou? Por que você engordou? Ah, tipo, você tem acesso a restaurante, risoto, vai em dinheiro. Vida boa. É vida boa, dinheiro e tal. Dinheiro. Dinheiro e tal. E eu era o cara da correria. Eu entrei que eu era seco. Era da correria. Tipo, ia pra cá fazer telegrama, tinha uma vida mais agitada. Telegrama? De Uber, de não ter o que. Você vai engordando. Agora eu vou voltar a ser boy magia. Mas posso falar, o cara mais resolvido com o peso é ele. É, porque eu fiz sucesso como gordinho também. O urso tá na moda. Ele é boa e magia. Boa e magia. Eu nunca cheguei a ser obeso. Eu sou inchado. Mas assim, eu sou todo duro. Retenha. Ô, Nelore. Peraí. Parece uma bola de pilates. O alemão vai fazer uma avaliação. O alemão vai. O alemão. Não, o alemão. Alemão. Eu gosto do Atalho. O alemão é cara de ruim de cama. O alemão. É travado pra caramba. Não fala do alemão, não. É muito travado. Ruim de cama pra caramba. Peraí, ô, Flu. Alemão? Tá na cara dele, homem chato. Que isso? O alemão personal da Britney Spears. Você é louco? Olha o bíceps desse homem. Pega aqui, não faz nada na cara. Faz embaixadinha com o peito, alemão, só pra humilhar ele. Embaixadinha. Depois. Sou mais o bola pra ir pra cama do que esse alemão. O cara parece um fluffy, isso, ficar falando. Pegou mal com o alemão. E tá falando, tá falando de treino, quem for de ir pra cama aqui, velho? O cara já fala de trepar. É muito melhor, muito bem. Paulinha. Família, eu tenho uma dúvida pro alemão. Queria saber uma coisa. Pois não, alemão. Pra quem não sabe, o alemão, vocês estão tratando, falando besteira. Vocês não. O alemão conheceu o Schwarzenegger quando ele era gordo. E ele fez o Schwarzenegger ficar assim e o Stallone também. Eu quero saber, além da Britney Spears. Pois é essa, Narbelo. Além da Britney Spears, quem mais você treinou? E se lá nos Estados Unidos, eu imagino que seja mais difícil você fazer o cara manter a forma, porque lá tem mais junk food. Não, lá tentando igual. Não, o cara quando quer se levar a vida a sério lá, fazer o treinamento sério, eles são muito, muito certos. Eles fazem exatamente o que você pedir. Então não tem muito assim... O americano é mais disciplinado, muito, né? Muito mais disciplinado. O americano... Quando ele foca, né, meu? E tem opção ele igual é também. E ele não pensa muito assim no prazer. Ele fala assim, nossa, eu quero... Ele olha muito... É muito visual lá, infelizmente, né? Uhum. Eles não têm muito assim a questão da saúde... Como eu acho que o brasileiro é um pouco mais preocupado, assim, com... se vai morrer ou não. Agora, só uma pergunta. Quem mais você treinou além da Britney? Que o pessoal falou Britney Spears e uma galera. Quem mais? Desculpa. A gente fez uma brincadeira lá no Pânico, né? Então tem a Sarah Jessica Parker, tem o... Maravilhoso lá, daquelas mulheres de Nova York, no seriado. Agora deixa eu fazer uma pergunta: qual o mínimo de exercício que podemos fazer por dia? O mínimo, assim, só pra você falar, fiz 10 em 15 dias. É o mínimo, só pra você falar, meu, tô no Marcião aí, no medida certa. Cara, você tem vários parâmetros, né? Você pode, por exemplo, a escada do Emílio. Se você subir ali 18 andares por dia, você já cumpriu sua missão. E não precisa ser de uma vez só. Você pode parcelar isso. Calma, se você acumular 10 mil... Ah, não precisa ser de uma vez. Não. Se você acumula 10 mil passos ao longo do dia, obviamente seu corpo reconhece movimento, né? É demais. Quanto que são 10 mil passos? Quantos quilômetros? 7 a 8 quilômetros por dia. Mas é da hora que você acordou, a hora que você vai dormir. Ah, tá. Talvez hoje, com a tecnologia, você não consiga. Quando você fala de atividade física programada, você tem que levar em consideração a intensidade da atividade física. Se você fizer uma atividade física moderada, bem tranquila, meia horinha, 5 vezes por semana. Se você fizer atividade física intensa, que é aquela atividade física que a frequência cardíaca vai lá em cima, numa escala de esforço. Aqueles tiros na esteira. Isso. Aí você com 15 minutos por dia já tá com a missão cumprida. É mesmo? Sensacional. Ó, a gente tem um antes e depois da Paulinha aqui. Tá bom, a Paulinha é antes e pra sempre. Cabine e passou. Obrigada, Bruno. Depois nossa, parece o Léo Áquila na primeira. Vou pagar o almoço. Olha, é a sua mãe que parece. Não, ô, Emílio, é sério. Eu queria perguntar pra você. Uma pessoa como Bola. Vai, Léo. Bola não gosta de atividade física. Odeio. E não tem aptidão, por exemplo, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de caminhar, eu gosto de fazer as zumba. Não faz? Então, porque eu trabalho muito. E aí, por exemplo, você sabe que, e acho que muitas pessoas são assim também, que você precisa fazer atividade física, mas você não gosta de fazer nada. Boa, Galaguê. Como você pode começar? Cara, tem muita coisa também que eu não gosto de fazer e que eu tenho que fazer. Basicamente é isso. Quando a gente se você não tem prazer nenhuma, se você não tem prazer em nenhuma atividade, escolha uma que é possível, mais perto da sua casa, que você consiga inserir no seu dia. Mas o que a gente tem que entender, isso é verdade, a conta não fecha mais. Hoje você tem quase 3 pessoas... usufruindo da Previdência e 7 pagando. Em 2040 isso é exatamente ao contrário. Então se a gente não começar a imaginar que a nossa saúde vai influenciar no todo, que não fecha essa conta, que até para eu viver melhor, para eu ter condição de viver esses anos a mais que todo mundo vai viver, porque a medicina evoluiu, com a mínima autonomia, você vai ter que fazer meia hora de sacrifício por dia. Eu lembro que antigamente você chegava e falava assim, pô, Emílio, você tem que dedicar meia hora do seu dia pra fazer atividade física. Não dá, eu trabalho, não sei o quê. Hoje ele vê que meia hora não é nada. Sim. Ele consegue... Ele achou isso. Não, mas isso aí é o seguinte, porque você... O corpo fica condicionado. Prioridade na vida. Não, não sei se é pouco isso. Sim, não sei se é isso. É que você começa... Isso. Você começa a correr, é chato. Mano. É muito chato quando você corre no início. Muito chato. É chato. Você sair da tua casa, e colocar um tênis e sair na rua. O problema é voltar. Eu peguei você um dia na chuva ali, ralando, cara. Que nem eu faço isso. O Emílio corre no posto de gasolina. Eu corro em qualquer lugar. Então... O cara é maluco, ele corre nos... Ele corre no supermercado. Olha lá, olha eles velhos correndo. Olha eu. Olha, eu sou o 104 lá. Olha lá o 104. E eu tô atrás dele, ó. E eu tô atrás do Emílio correndo, ó. Eu passei o Emílio, ó. Eu passei o Emílio, ó. Você sabe o que acontece? Sou 57, ó. Bola, você pendura o sanduíche e ele vai. Pô, eu vou bonito, velho. Não é. Pendurar a foto da mãe do Rabin, então eu vou com o povo que nem eu saí da Uita, velho. Porque o cara. Porque você tem um. A motivação. Não, não é que é motivação. Eu acho que é alguma droga que dá no seu corpo. Sim. Serotonina, não? É alguma droga. Eu sei que é serotonina. Serotonina. Quando você não... Pantomima. É que nem fumar. Fumar, quando você começa a fumar, é ruim. Sim. Dá tontura. Quando você começa a fumar, quando você começa a beber, é ruim. Mas depois que você fuma, é gostoso. correr é a mesma coisa. No começo é ruim, depois você sente falta. Mas agora, que exemplo né? ruim. Agora. Mas é mais o cara tá incentivando dois exemplos: um pra correr, outro pra fumar. Gente, ó, você fuma é ruim. Mas depois fica show. Ô, seu Mané, quando você começou a fumar era gostoso? Não, não era. Quando você começa a fumar é gostoso? É gostoso. Fumar não é gostoso? Uma delícia. Correr é a mesma merda. Então, mas então fica. Você fala, puta, eu preciso dar uma corridinha. Eu sei, amigo. Mas você vai correr, peraí. Mas aí você corre e não tem que parar de correr. O estímulo visual, você vê gente linda no parque. Boa, boa, fala. Gente, cala a boca, gordão. Ô, gordão bivolt. Ué, só quer trepar, né? Só quer trepar. Minote. É um tempo aí, César. Que gente bonita. Menote. Menote, peraí. Calma aí, Menote. Menote, isso aqui é da bunda lá, né? César Decote. Peraí. Que de boa. Não. Ontem eu tive encontro e não transei. Ô, César Decote. Só quer saber de dar o rabo. Pera aí. Oi, César Picote tá em boa. Pera aí, Zé Picote. O cara vai no parque pra pegar. É, pra pegar homem. O cara fica procurando, ele corre e fica achando um cara pra... Ele não vem mais. César Garrote. Ó, tem uma pergunta aqui, Emílio. Que boa. Lá, o Márcio fez um estudo sério. É, vocês estão loucos. Mas, Emílio, eu tenho um negócio inédito no mundo. Eu tenho que agradecer também, porque não teve dinheiro público nisso. Né, de uma empresa que pagou. Então a Mil, que é a operadora de saúde, eu tenho que agradecer. Eu vi você na Drogaria Onofre. Ai, que rico! Comprando. Sim. Ah, tá. Que é aquilo. Parecia que ele tava comprando um AB. Sou embaixador da Drogaria Onofre. Aê! Eu vi. Garotinho Onofre. Quem diria, hein, Marcelo? Vamos dar um nome pra Onofre Atala agora. Segurando uma fralda. Escola Onofre Atala. Uma fralda geriátrica. Escola Onofre Atala. Daqui a pouquinho a gente volta. O Onofre Atala tá foda, meu. Mande sua pergunta, @programapânico. O Instagram do Márcio Atala é @MárcioAtala, com dois L's. E ele tem o tem um portal que tem tudo sobre saúde, sobre essas coisas, né, que você quer emagrecer e tal, é bemestar.com.br. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Este é o programa Pânico. Estamos aqui hoje recebendo... Hoje estamos com Rede Globo de televisão. Rede Globo, irmão. Afinal de contas, padrão, né, meu? É um nível Marcião, né, meu? Marcião. Está aqui com a gente Márcio Atala, esse homem que emagreceu o Ronaldo, que emagreceu também cidade. O Porchat. Gabi Amarantos, Preta Gil. Porra, aí tem que dar um troféu pro cara. O homem que emagreceu baleias. Sim. Não, sim, não é baleias, são baleias, são pessoas baleia muito bonitas. E o Márcio Atala, não feliz com isso, em emagrecer, emagreceu aquele sertanejo. César Menor. Porque aquele era um jamanta. Né? Você viu no Fantástico, mas o Atala, ele não se deu por satisfeito. Não. Ele emagreceu uma cidade. É. Ele foi até Jaguariúna, fez um projeto em Jaguariúna, onde toda a população participou de uma vida de saúde. Boa. E agora... ele tem um resultado que quase 40%, 39% conseguiram um resultado. E você pretende, Márcio, fazer isso em outras cidades? Você pretende fazer isso... Porque Jaguariúna é uma cidade muito legal, né? É uma cidade que tem a estrutura de Jaguariúna. Tem, ela serviu muito bom como piloto por vários motivos. Ela é plana, você tem uma população pequena, você tem 50 mil pessoas, é uma população mais controlada, você tem muito parque, você tem 14 parques para uma população de 50 mil pessoas. Ó, que beleza de cidade, hein? Jaguariúna. Então ali era muito mais controlado, você tinha ali os 9 postos de saúde, as 9 UBS, era fácil você ir até lá, intervir. Então a gente criou um modelo que a ideia agora é replicar para uma cidade, para uma capital, uma cidade que tenha muito mais pessoas e ver como esse modelo se comporta para uma grande população. A minha ideia é essa, que eu estou planejando agora é levar para uma das capitais. Ô Emílio, tem uma pergunta que legal aqui no Twitter do Marreto. Ah, gordão. Dá um exemplo assim, meio mais para você entender. Ele fala que tipo, as vacas só comem verdura e são gordas. Se o que estraga não é o tipo de alimento, mas sim a quantidade. Você tem a quantidade e o tipo de alimento. As duas coisas são importantes. Mas isso é muito bacana que ele colocou. Se você comer só comida saudável, né? Dita saudável, não gosto muito desse termo. Se você comer em excesso, não tem jeito. Obviamente você vai engordar. Se você comer 12 quilos de alface, não... Não tem jeito. Então, você tem que olhar um pouco a quantidade e um pouco a qualidade. Joia. Agora então, mas por exemplo, eu estava pensando cá com meus botões, porque eu sou um cara que eu penso muito, viu, Zuckerman? Eu não sou como você. Só quer pegar as menininhas. Hoje em dia só quer as menininhas para o pôr do sol. Passa o pôr do sol. Que é isso? Vocês estão pensando... Fala só um lugar. Começa com P. É o lugar que eu estava pensando aqui, por exemplo. A gente tem. A gente que é funcionário. Pera aí, ó. Batemos o cartão todos os dias. Pera aí, ó. Tô falando sério aqui com o professor Marcelo. Calma aí, Bolimbola. Não é assim. O cara é top da... Você acha que ele nunca foi no prostíbulo? Pera aí, Babalu. O Márcio é top da medicina. Ô, Babalu esportiva. Banana, segura um pouco aí. Aliás, peça Babalu, desculpa. Babalu, peça desculpa pro alemão, que você foi muito... Foi indelicado. Foi muito indelicado com ele. Ao alemão? Peça desculpas. E desculpa, você tem cara de ruim de cano e cara de lixeiro. Assim, o alemão vai te dar uns tapas, meu. Te traz aqui um cara... Que porra. Depois o cara toma uma surra... Mas aí é contra os gays, contra... Tem que apanhar mesmo, falar uma besteira dessa. Fala assim, não fala dos gays, não. Respeita o cara, velho. Deixa eu falar sério agora com a Atala. O Atala, eu estava pensando cá com os meus botões. Por exemplo, eu trabalho nesta empresa maravilhosa. Maravilhosa. Que é a Jovem Pan. A Veja é uma merda. A Jovem Pan é muito legal. A Veja é uma porcaria, a Jovem Pan é muito legal. E eu tava pensando comigo, como é que você pode estimular? Por exemplo, eu acho que os caras... Porque tem um plano de saúde aqui, certo? Existe um plano de saúde. Por exemplo, e a rádio deve gastar com plano de saúde. Não sei como é que funciona isso. Deve rachar comigo, deve... Né? Porque tem um plano, tem um plano de saúde. E a rádio paga um teco. Nós temos um plano de saúde. Temos. E dos bons. Por exemplo, se o cara do plano de saúde chegasse pra mim, ou o dono da rádio, falasse, ó... É o seguinte, se você der uma emagrecida, porque, por exemplo, que nem a Paulinha, tá na bico do corvo. Ufa. Ela já tá com colesterol fudido, já tá com estria pra caceta. Mas ela já tá meio zoada. O Bola, por exemplo, celulite não sai do hospital. Eu só chuto de trivela, só. Não tô nada meio se zoada. Se o cara fizesse... Não, mas, olha, Amanda. Se o cara fizesse um negócio que eu ia ganhar, eu ia incorporar o que eu gasto no meu salário... Talvez eu emagrecesse, porque aí eu tenho um Pode prêmio. Pode ser verdade, né? Então, não é? Você colocou no... É uma coisa a se pensar. Você tem algum... O Brasil não pode fazer isso. A Agência Nacional de Saúde que regula não deixa que isso seja feito. Mas por quê? Ah, tem que perguntar pros caras. Eles acham que isso é discriminação e não premiação. Mas por que não? Por que não é uma premiação? Porque é discriminação com quem não faz. Essa é a visão da IMS. Mas é um prêmio. É um prêmio, também acho. Eu acho que deveria ser feito. Nos Estados Unidos, você tem outras empresas que fazem isso e premiam. Com dinheiro, com dias de folga. Isso funciona muito. Nesse documentário que eu vou fazer esse ano, a gente viaja alguns países que usam o sistema de premiação e ele é muito eficiente. E essa tem sido a saída do plano de saúde. Porque o plano de saúde hoje ele é reajustado pela sinistralidade, né? Então é o quanto a média aqui gastou. E isso é sempre muito acima da inflação. Normalmente na casa de 20, 22% ao ano, quando a inflação é muito menor do que isso. Agora, se todo mundo aqui está meio zoado, está usando muito o plano, obviamente, para o dono da rádio, dessa brilhante empresa, o reajuste vai ser maior. Se ele pudesse, ou se o plano de saúde incentivasse, criasse uma premiação para as pessoas se cuidarem, com certeza esse reajuste ia ser muito menor. Essa é a tendência em muitos países do mundo, infelizmente no Brasil ainda é uma máfia, não é permitido pela Agência Nacional de Saúde. Um bando de ladrão. Entendi. Eu acho é um bando de ladrão, saídas. É verdade. Não fala o plano assim, de saúde é muito caro. Não fala assim porque você não sabe. Eu tenho um plano de saúde que é um roubo. Eu sei, eu tô falando. A margem do plano de saúde chega a 1%. Então, talvez. Eu tenho vontade de quebrar a perna eles todo mês. Talvez, pra fazer juiz ao plano. Talvez, se você tivesse um desconto, Sim. Fazendo essa coisa simples. Não tô falando que o cara tem que virar um atleta, não, né? Lógico, do dia pra noite. Mas se você conseguir se manter. Mas é muito caro, né? Emílio. Não, é verdade mesmo. É caro, mano. Meu sonho é entrar em coma. Não paga então, meu. Quando eu trabalhava com a Galisteu, ela me ofereceu 10 mil reais pra eu correr 10 quilômetros. Mas você ia morrer, né, meu? Lógico. Não, a aposta era, eu corria 10 quilômetros, ela me dava 10 mil reais. Consegue correr 10 quilômetros? Faz uma fila de brigadeiro. Muito bem, eu queria agora saber. Pergunta também. Não, eu queria saber da Marina Mântega. Você é prioridade, com certeza. Marina Mântega, você tá nos trimps. Nos trainings. Tá bom, você tá mesmo. Bem gostosinha. Até diga segunda, meu. Diga-se de passagem. Obrigada. Você faz agora um regime intermitente, que é um novo que você bolou. Você não tá mais vermelha. É o Yom Kippur. Você não tá mais vermelha. Não tá mais laranja. Você não tá mais laranja. Não. A bunda sumiu. Isso. Qual é esse regime que você tá fazendo? Chupeta. Não, chupeta? Chupeta 3 vezes por semana. Você tá bem, malandrinho. Depois sou eu que sou vulgar. Você tá enlouquecendo, Daniel. Para. Olha os convidados. O Ruivão perdeu a mão. Ele tá bem malandrinho. Você entende? Ela perdeu a mão, meu. Se eu tiver um namorado, eu vou fazer isso todo dia. Não precisa falar isso. Pera aí, ó. Sim. Tem que respeitar, né, meu? Marcha Tala da Globo. Você é louco. O alemão tá aqui, pô. Os caras vão fazer chupeta. É. E vocês gostam, né? Peraí, sem brincadeirinha. Qual é o regime que você está fazendo? Eu, quando eu como... De verdade. Não, de verdade. É, quando eu como alguma besteira, eu pego 2 dias da semana e aí eu faço jejum de ou de 16 horas ou 24 horas. Jejum? É, porque daí você fica à base tipo de... Tipo um Yom Kippur. Eterno. É, você fica à base de... Um Yom Kippur. Vai... Fica no seu pai? O Márcio vai matar. Hã? É... Tá explicado o bafo. É. Ah, não, vai tomar no cu. Que latrina. Pô, tá, o programa tá um nível, meu. O alemão, o programa tá um nível ótimo, meu. Pô, você é foragida, para, meu. Não, foragida não. Você manda o Zé Chupeta. Peraí, então, esse negócio. Não, e aí você fica. Não, mas peraí, deixa eu entender. Deixa eu entender. 24 horas. E você fica à base de café, água. É o meu, CCC. Café, cachaça e cigarro. Café. Deixa eu falar. Pera atenção. Café, água e suco de limão, sem adoçante, sem nada. Estômago. Não, então, mas isso aí. Mas quando você come... Não, o médico fala que você pode fazer isso. Não é que eu fiz da minha cabeça. Não, mas tem médico louco também. Claro que tem. Um não é médico. É só terapia também. E aí eu, pelo menos, eu vejo diferença no meu corpo quando eu faço isso. Qualquer dieta, ela vai funcionar, né? Se você fizer a dieta da melancia, começou a melancia, você vai emagrecer. Se tá ficando 24 horas sem comer, obviamente você tá comendo muito menos calorias. Se você se adapta bem a isso, nenhum adapto. Problema. Se você consegue manter isso por um longo período, consigo. Nenhum problema. Agora, a grande maioria das pessoas, quando faz um jejum intermitente, acaba tendo... Vou pegar leve aqui, mas acaba tendo problemas emocionais em relação à comida, né? Por quê? Porque cai em compulsão. Restrição gera compulsão. Ah, então a pessoa fica muito tempo sem comer, quando vai comer, acaba comendo demais e começa a entender a comida como uma vilã, como uma culpada por ela não estar bem. Então leva a alguns problemas emocionais. A gente costuma brincar que nem todo distúrbio alimentar começou... Nem toda dieta leva a um distúrbio alimentar, mas todo distúrbio começou com uma dieta. Sim. É mesmo? É. Agora, por exemplo, você sabe um negócio? E se eu comer aquilo que eu sempre, tipo, eu pego, eu como alguma besteira que eu sei que é muito calórica, eu pego, como e vou comer. Mas você tem um biotipo magro. Vai correr. Eu vou correr. Não, e ela malha todo dia, ela mostrou, ela dá mais de 10 mil passos todos os dias. Tá. Quer dizer, ela tem muito movimento. E aí... faz lá a restrição dela, ela fica nos trinques. Então, mas agora... Mas ô, Marcio, mas veio aqui... Porra, tá gostosa. Quem? Solange Frazão. A Frazola. Solange Tesão. Frazola 54 já. 54, chegou bem. Chegou bem. Mas ela também tem uma vida de cão, pô, né? O café da manhã dela, que ela falou ontem... Três alpices. Pô, três alpices, um suco verde. E ela é muito fofinha. Sorri, né? Porque... Educadíssima. Porque o cara que quiser ficar, tipo o alemão... Vai pagar um preço. O alemão também, você tem que fazer uma dieta... Olha o bíceps. Ó, eu vou ficar igual você até o fim do ano. Não. Vou começar a treinar com você agora. Vai ficar igual o Mion, Emílio. Você vai ver. Vai trincar o abdômen. Vai ser o meu próximo... Emílio Regatinha. Regatinha. Você vai... andar de regata. Vamos, Alemão. Vamos mostrar pros caras? Vai colocar um tribal. Vamos mostrar pros caras? Bom, Emílio. Esse é o melhor reality da televisão brasileira. Emílio quer ser Mion. Você vai ver. Você ficar bodybuilding, sair da 30 pontos de bob. Eu vou fazer com o Alemão. Não dá? De bob. Eu vou gastar tudo que eu tenho de dinheiro. Que é caro. Ele é caro. Mas é possível. O Alemão é personal, cara. Vai ser de graça pra mim, né, Márcio? Vamos? A gente faz. Nós vamos fazer. O Alemão é meu. Nós vamos puxar aqueles... Mas lá, Emílio, na clínica. Vamos. Ah lá, vai. Emílio. Ah lá, ah lá. Vai brincando aí, ô Khabib. Ah, esse velhinho aí é aquele sueco, né? É. É aquele sueco. Suéter. Esse cara tem 80 anos. Delícia. É. Ô, Emílio, eu tenho uma dúvida só. Você vai morrer até o final. Se você encontra a Fernanda Lima, por exemplo, você tem, você tem esse cenário. Sim, você tem a Fernanda Lima deitada na cama e ao lado a Regina Casé, certo? A Fernanda Lima passa cheddar e pede pra você lamber. Maconha que faz. E a Regina Casé passa lixia. Em qual você vai? O cheddar, eu não respeito a lixia. O Rodrigo Hilbert, que é grande, eu vou na Fernanda Lima. Então tá certo. Eu queria saber quanto que ele é. Que é mais. Não é, meu. Isso aí é a hora que bate a brisa. Não quer me vir aqui, é culpa minha. É que a minha voz não fez a pergunta ser tão poderosa. Foi boa. Muito bem. Eu vou pedir desculpa mais uma vez. É melhor. Quero falar que eu tô mal. Olha, Alemão. Faz a sua, ô Zé. Dá licença. Eu Zé vou pedir Mané. Desculpa. Pela... São medicações, viu, isso, Alemão? Isso, Alemão, é. Você acha que ele não toma nada? Nunca mais eu vou dormir. Boca aí, hot roll. Nunca mais eu vou dormir. É muito... Ele tá viciado. Toma nada. Tá viciado em leite condensado, Evandro. Alemão não é da bomba, não. Sugar high. É, alemão é só alemão, na... Alemão, me bate. Ô, ô, Marcio Atala, e Alemão, não. Existe esse papo aí com sugar high? Esse povo aí que fica doidão de açúcar... Tipo aquelas crianças que nunca tomou açúcar, daí toma, fica... Maria Marofa, tá vendo muito Bob Esponja. Tá vendo Bob Esponja no laboratório do Dexter. É carboidrato, carboidrato, energia rápida, obviamente, se você comer uma quantidade grande, você vai... Você fica doidão. Você pega a criança, quando você dá açúcar, ele fica ela um fica elétrica, né? Então não é olha, bom tomar açúcar. Puro do assim, não. Da NET pode? Da NET pode. Gordo. Eu queria saber o seguinte, se essa geração de Puglieses, essa galera é, toda fitness, que só come frango com batata doce, se também não... Por exemplo, assim, a maioria das pessoas não são assim. Boa, né? 99,5%. Nunca serão. Nunca serão. É, não é ruim também, pede prejudicial de você alimentar uma imagem que você nunca vai conseguir? Na verdade, não. É, alimentar. Assim, acho que tem as pessoas que vão ser influenciadas positivamente por essas influenciadoras. É, agora, se você pega as pessoas que seguem essas meninas, esses caras, é o que você falou, 99% não vai ter aquilo, mas... Enfim, é que o ser humano é um ser, o ser humano é um ser complicado, né? Muito. Outro dia estava eu observando a natureza. Ó. Observo a natureza qual também. Qual foi a sua conclusão? Eu observo a natureza e é algo muito curioso a natureza. Porque, por exemplo, você não vê um passarinho gordo. Baleia não vê. É. É. O único que era gordo, que é o Dodô, a pomba é gorda. Só a pomba, Emílio, porque dá muito pão pra pomba. Não tem, não tem. Não tem um passarinho barrigudo. Gordo não tem. Não tem, não. Né? A porque coruja. Não tem. Ele gasta na muito, ele gasta não muito. Não vive. Não vive. Mas tem cachorro não... gordo. Que homem, dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa, lógico. Natureza... Vira lata, gordo. É. É, a natureza tem. A natureza não permite uma baleia igual a obesidade. Não permite. Normalmente não. Não tem. Cachorro sarado. Não tem. Tem cachorro sarado. Não, no passarinho. Não é, mas tem bichos gordos. Cachorro gordo. O hipopótamo. Não, o hipopótamo. Mas é do tipo dele. O hipopótamo é gordo no geral, mas não é gordo. Não tem barrigudo igual nós. Ah, saquei. Só a pança, só a pança. A natureza não permite, ela elimina a obesidade. É. Sim, sempre foi. É curioso assim. Isso. Márcio Atala, eu peço gente. Desculpas pelas. É que pessoas estão muito medicadas. É verdade, a gente tá muito louco, Marcelo. Tá tudo muito. Mas sabe? Que abdômen você tem, viu, Márcio? Né? Bastante. Ô, Márcio, deixa eu passar aqui mais uma vez. Leão gordo. Pra você assistir a série, tá lá no bemestar.com.br. É isso, né? É, tem um canal no YouTube chamado Bemestar. Que lá tem as dicas. Tem as dicas e tem a playlist com 39 vídeos de tudo que a gente fez em Jaguariúna. Que é muito legal. É muito dá uma legal. Assistida lá que é muito legal. E você tem o Instagram do Márcio Atala, @MárcioAtala, com dois L's. E o Alemão, mais uma vez, desculpa pela colocação indelicadeza. Aqui. Indelicadeza. Desse louco. É. Do Michael Douglas. Michael Douglas, a noite inteira noite do Michael inteiro, Douglas. Lógico, né? Chega, lógico, né? Chega zoado. Cara, tá frito. Que é Alemão personal. entra lá no Alemão Personal. Vou entrar. Muito obrigado pra vocês aí, valeu, por terem vindo. Valeu. Sucesso pra você, Marcião. Valeu, e pra você também, Alemão. Vamos lá. Muito bem, onde está a Paulinha? Olá, Bia. Tudo bem, Bia? Tudo bem com você? Tudo bem. Bia, eu ouvi dizer que Marina Mantega mexeu seus pauzinhos. Eu não mexi nada. É, eu ouvi dizer que ela está querendo derrubá-la. Mexeu meus pauzinhos. Há uma conspiração para derrubá-la. Eu quero saber se é por isso que você está tão arredia. Não, não tô nem sabendo disso. Nem você tá fazendo alguma coisa? Ela te deu uma bolsa pra você ficar quieta. Olha, Evandro, tem um ouvinte aqui, ó. Tem um ouvinte aqui. Bia Campão. Léo. Léo, ele fala o seguinte: poxa, quando tem poxa, o cara que escreve poxa. Também chama Léo, já é, né? Poxa, quando, que coxa. É, poxa, Léo Bolfarini. Poxa, que quando color. Tem alguma atração bacana na rádio, ficam fazendo brincadeiras desnecessárias. Chato. Fala pra ele que isso aqui é um programa de humor. Se ele quer seriedade, assiste Fátima Bernardes. Não é programa de humor, não. É assim também, não. Humor é só a peça. Humor tá dela. Ah, aqui é humor, aqui é deboche, realidade. Não é, não. Não é, não. Não vem, não. Ah, vem, não. É só a peça. Humor é no debochou. Debochou. Somos palhaços, sim. Entendeu? Você não entra no site lá do Atala, irmão, que é seriedade. Boa, bicha. Tá, aqui todo mundo tá pra rir e debochar. Claro, a pessoa tem que rir. É isso aí, informação com humor. Muito bem. Quem teremos amanhã? Amanhã é política. Política? Não, calma aí, tem uma agenda aqui. Donald Trump. Quem é amanhã? Quando vocês falam, Donald Trump. Eu quero saber. Donald Trump. O que pesou contra a Bia foi o feminismo. Sam roteirista. Esse cara também, puta, esse cara também reclama de tudo. A pessoa tudo. Que se define roteirista não tá errada. Sam roteirista. O que pesou... Daniel Falcão amanhã. Quem? Daniel Falcão política, tá assim. Tem ideia. Sexta, quem? Bruninho e Davi. Nossa. Ó, são roteiristas, são roteiristas. As que reclamam são as piores, Emílio. O que pesou contra a Bia foi o feminismo. Bola. Outro dia, ela quis regular membro da mancada falar de machismo. Vai pro PSOL. Você é do PSOL? Boa. Amanda é. Ela leva pro PSOL. Não, olha como ela é branca. Amanda acha que ela é moderna. É isso, Amanda? É isso mesmo, Emílio. Como eu vou te contrariar, né? Amanda vai estrear... Putz. O Fausteta. É o Faustão com o mamilo. É o Faustão, é o Faustão com o mamilo de fora. Só o esquerdo pra dar aquela motivada. Domingo na televisão, nós vamos investir muito nesse personagem. Marina Mundo. Que é o Fausteta. Obrigado, gente. Isso aí vai quebrar muitos paradigmas da TV brasileira. Vai ser um Faustão. Eu perdi a minha voz. Não existe Faustão com mamilo. Quero ver quem é bom. Nós juntos perdemos a voz. Vambora, gordinho. Bora, milhaça. Obrigado, time. Eu amo vocês. A nossa mesa aqui é todo mundo junto. Não, todo mundo que me apoiou ontem, time. Porque foi difícil. Foi muito Amanda legal. Mandou super bem. Não, porque é difícil, cara. Fausteta? É, porque você não fez laboratório. Amanda mandou bem. Vai dormir. Ela foi na intuição de atriz. Eu Fausteta. Fui na minha intuição. É, tá pegando fogo, bicho. Fausteta. Arquivo é... com fio dental, ela fez. Eu fiz arquivo com fio dental. Silvia nos cintas com funkistas, com funkeiros que ainda não fazem sucesso. Funkistas. Arquivo com fio dental. O Brasil não está preparado. O Brasil não está preparado para um Fausteta. Mas a gente vai quebrar a regra. Não passarão. É, quero ver. Quem quero ver tem se vocês peito vão entender isso. De fazer um Fausteta. É. Mas, no futuro todos entenderão. É. Sim, como Van Gogh. Como Van Gogh. Eu, próximo personagem. É verdade. Comparando com o Van Gogh. Claro, Fausteta. Uma puta de uma lelé, meu. É. A Fausteta. Olha aqui é a imagem. É. Todo gênio é meio lelé. Muito bem. Eu amanhã... e o Akinator. Ah, não. Fausteta. Fausteta e Akinator. Que dupla. Você tá brincando. Fausteta e Akinator. Já era. Vai brincando. Brinca. Você acha que é o quê? Tchau, gente. Amanhã tem mais. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo, acabou mesmo.